quebrada. Fala aí. Todo mundo tá na paz. Fala aí. Tamo aqui pra somar, pra se pá, definir. Se os cabritos conspirar, véi. Fala aí. De carreta na quebrada o som estronda. Vários malucos na moral curtindo lombra. Na esquina a função que nunca para. Sem fragante de cimos, homem pan, não dá nada. Fala aí, menor de atitude, sem treta é melhor. Moleque não se ilude, euforia sabadão, hoje tem festa. Baile pancadão, o encontro das galeras, paz e união. Tudo liberado, boné, bermudão, tênis esparrado, cordão de prata. Rap pra curtir, o estilo é todo nosso, véi. Fala aí, hoje tem festa na quebrada. Fala aí, todo mundo tá na paz. Fala aí, tamo aqui pra somar, pra se pá, definir. Se os cabritos conspirar, véi. Fala aí, hoje tem festa na quebrada. Fala aí, todo mundo tá na paz. Fala aí, tamo aqui pra somar, pra se pá, definir. Se os cabritos conspirar, véi. Fala aí. Ontem choveu na favela e foi mal. Desabamento, alagamento, funeral. Famílias soterradas, dói o coração. Brasileira é gente boa, tá fazendo doação. Tamo aqui pra constar, ajudar a construir. Se é de boa, tá com nós, quem não é, fala aí. No cartão postal, Maracanã lotado. Praia de Copacabana, poeta inspirado. Samba, carnaval, novela, futebol. Desenho animado, propaganda da escola. O Cristo Redentor é de pedra e não sorri. De braços abertos, aí Sorel, fala aí. Hoje tem festa na quebrada. Fala aí. Todo mundo tá na paz. Fala aí. Tamo aqui pra somar, pra se pá, definir. Se os cabritos conspirar, véi. Fala aí. Hoje tem festa na quebrada. Fala aí. Todo mundo tá na paz. Fala aí. Tamo aqui pra somar, pra se pá, definir. Se os cabritos conspirar, véi. Fala aí. Ei, niga, liga nós na fita. Cabrito conspirou, pouco tempo, se liga. Periferia sofre, mas curte hip hop. E não paga madeira pra playboy de shopping. Sou mais um abalão cheio de alto-falante. Sonzeira, parte forte, sem neurose e trasante. Guindarte, 1, 2, 1, gangsta, até o fim. Se os cabrito conspirar, parceiro, fala aí. Hoje tem festa na quebrada. Fala aí. Todo mundo tá na paz. Fala aí. Tamo aqui pra somar, pra se pá, definir. Se os cabritos conspirar, véi. Fala aí. Hoje tem festa na quebrada. Fala aí. Todo mundo tá na paz. Fala aí. Tamo aqui pra somar, pra se pá, definir. Se os cabritos conspirar, véi.